1-1-0. 1-1-0. Corrigido, 1-70 pro Santa aí. Estou para 1-0-0. Charlie, o Sota Ente solicita a Roberta Bezerra. Ok. Sota Ente, o senhor solicita a Roberta Bezerra. Obrigado, Sérgio, por seu tempo. Sota Ente, o senhor solicita a Roberta Bezerra. Mantenha a coral. Mantenha a coral, companheiro. Táxi 5890, POB 73, autonomia 0330, Altera Guarulhos. POB 5890, autorizado táxi a parte 1. Índia segue companhia no través do 4, finalizando o push, reporta o espertão no 0, pronto, que é legal, no 08. 08, via Pax, Índia, segue o WebJet no 4, 5890. 890? 890 seguirá o Boeing da componente finalizando o push através do 4, que ele mantém posição através do 5. Então mantém posição através do 4, o 590. Através do 5, confirmando, 5890. É, através do 5. Companhia à sua esquerda, você é como número 3, ok? Você é como número 3, vai ficar com essa coisa foda. Próximo 7, autorizado a linha de colapso, no 0, vento 140, graus 129. Lima tem cabeceira no zero. Estimado decolagem de 3 minutos. autorizado ao 150. E o 5963, chega da Mário, desça para o 050. Da Mário até o 050, 5973. O 5973, oi, direto ITAP. Já presente direto ITAP, 5973. 208, bom dia. Controle, bom dia, Webjet 5717, decolado na sua escuta. AB5717, bom dia, contato radar, vou para o 340, após 2000 pés, vou direto Leda. 2000, voando Leda, da presente, então, 5717, muito obrigado. Faz início da companhia, a Lima tem cabeceira no zero, estimado 3 minutos da colégio. Zuno 1, controle 20, 208. 208, obrigado, 5890. Controle Salvador, bom dia, Web 5890, livra 1500, quando possível, por onde bridge? Web 5890, contato radar, total 340, na saída da... Saída da El, aguardando o LED, então, 5890. Voe direto bridge. Bridge na proa 5797, muitíssimo obrigado. 5890, voe Dael. Voe Dael, 5890, obrigado. 1409, 080, decolar, pista no zero. Pista decolagem, web 7779. Centro Recife, 251, alternativa 3325. 251-3325, web 5717, obrigado, um ótimo final de semana. Obrigado, bom voo. Reporte estabilizado o localizador. Poder estabilizar o localizador. Controle 6749, contato radar, sou para o 340, saída da El. Da El, 340, pode valer? Da 6749, foi da El. Da El, obrigado. Mano, controle 120 da cima 8. 5890, chame o centro Recife 1251, alternativa 3325. 251-3325, obrigado, bom dia, 5890. Bom dia, bom voo. Salvador, bom dia, Rio 5973, faixa travada, final pista 10. Nossa 3, bom dia, vento 140 graus, 1 09, 3 pouso, pista no 0. 140 com 10, ciente, livre pouso.